olhos não veem a minha direção. Da minha boca. A Tayla, Brenda, Karina. Karina Lobato. E hoje estou perdido. Amigo Silvio da Silvio Céu. Tá comigo, um abraço. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar. Corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Patiquinho BDC, valeu, Patiquinho! O nosso amigo Nil, o Nil Chocolate também dos fãs das minhas! Patrocinador de DJ Fabrício Nancy, lá do Porra de um Sonoro! Bora, Nil! E aí? Vem dançando, vem curtindo assim, assim, assim! DJ Dinho Pressão, no 12! E agora! Me deixar louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só ponte. Eu não queria te dizer goodbye. Mas eu preciso. Sente o som, desgraçado. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. Já! É pequeno? Estou aqui, penso em você, o nosso... E o nosso amigo Porquê, que é da família Brabá. E o meu parceiro DJ Jefferson do Hobby curtindo esse CDzão marcante que a gente tá gravando aqui no Pompilho, assim, ó. Vai, vai, tá bolinho, vai. Amiga Karen tá no berço, feliz aniversário, Karen. Gigante. Ah, se você soubesse o tanto que te amei. Olha a Jace da grande família. Que eu te dei, você brincou comigo, feriu meu coração. E aí, Jace? Bora, carequinha, showman. Agora é tarde demais. Amigo Eduardo, Pop Head. Não quero mais, você não volta atrás. E nossos grandes de sem coração, tá comigo. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. Aniversário, meu amigo Thiago da Selva, o Samuel Silva, Jaqueline Barros, a bandida. Bora, Maísa Trindade. Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Alô, Edu Igor, da Casa de Carne, é o trio ternura aqui, ó. Aqui, Crocodilo. Hoje eu vou sair desse espelho de Alisson e o DJ Juninho a detonar no nosso pop. Gigante da Amazônia. Uou. Se juniram agora, amor. Empresário Lucão. O Israel do Morro. Se juniram, 31. Vem curtir esse som, essa porra super pop. Crocodilo. Bora, Fagner, sem miséria. Apresentando hoje aqui, ó. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Nossa história de amor, eu sei. A Alexandre Tintin. E aí, moleque? Não acabou. Sequência marcante, ó. Sem querer, magoei você. Guaradinho, ele é só esposa, dona Amanda. Chorou, fui eu. Por não escutar. O Jorginho. Meu coração. E aí, Jorginho? Os fanáticos. Não pude. Leonardo Oliveira, você, o Pedro. Obrigado, moleque. Alguém tentou. E aí, Danjinho? E os empresários da SEASA? Tá no Seria ao Vivo, ó. Assim, ó. Mas hoje eu sei. Te amo de ver. Empresário Celo da GDG. Minha cara me... Ele gosta demais. Crocodilo. É o teu amor. E a bicha Thiago. Outra. E a Tayla também tá na área. Fiquei até comigo. Pra não te perder. Porque eu te amo. E aí, Baiuzão? Que tal isso aqui, hein? Agora, vem, vem, vem. E a minha amiga Nelci e a Dega Lima. Alô, Nelci. Aniversário do meu amigo particular, Pipirinha. Receba os parabéns aqui do Gordudinho. E saiba que você mora aqui no coração da gente. Alô, Pipirinha. Aniversário do chefe hoje, Thiago. Meu beija-flor, és minha vida, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Quero você, és meu calor. Quero te ter, meu beija-flor, és minha vida, meu amor. Oh, oh, oh, oh. E aí? Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. E música? Vou te esperar, vem logo me. E aí, Vitinho? Quero tanto ter você. De Crocodilo Cry. Te amo demais, só você me faz feliz. Quem gosta é o Renanzinho. E meu desejo é você. Vem logo me amar, faço tudo por você. Nossa amiga Paty Monte. O mundo só para te na área. Meu amigo Ricardão Lobo Mau. Ele também tá comigo. Paixão. Para, Ricardão. Segura, segura, segura, segura, já! Patrick Canelada falou. Esse vai pra minha coleção. Solte a sua adrenalina. Você está com o DJ Gordo. DJ de opressão. Energizando toda a galera. Eu sempre relembro Felipe Augusto. Os dias felizes. E aí, Lelo Doido? Bora, Patriquinho. Que passamos juntos. O som animal marcou meu viver. Vem fazer o... O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Aqui você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Eu avisei que iria me tornar gigante. Nossa amiga Marcela, ela dá maior valor das marcantes. Isto é amor demais, amor pra recordar. E a mulher que comanda o Juro das Carnes. A gente toca de todos. E aí? Bora Dark, já! XP! Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Olha o macaco fantasminha. Te conhecer. E aí, moleque? Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo com meu coração. E aí, Patrick, e agora? Crocodilo. Crocodilo! Eu estou preparado, pode me tralhar. Bora, Rose, bora, Rose! Faz um S pra mim! Faz um S pra mim! O grego, o Robinho Haring, o seu novo amor! Logo vou te ver! É a, pra mim. É a Dora da a Rose do Ouro! Bora, vai, vai, vai, joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu, vai, já, vai. Amor, que fiz pra merecer, não consigo entender o que fez isso comigo. Não sou o que você imaginou, se não sigo pra você, tá livre pra viver. Amor, que fiz pra merecer, não consigo entender o que fez isso comigo. Não sou o que você imaginou, é o Marcelinho. Sigo pra você, tá livre pra viver. Lucão lá de Baião, Israel do Morro 31, tá todo mundo aqui, alô William. E vai que vai que vai, vai que vai que vai, DJ Dinho detonando, detonando, Se a nossa história de amor chegou ao fim, as nossas juras de amor só ilusão, foram todas em vão. Agora, aí DJ, se liga. Dig, dig, down, down, príncipe negro é quem vai tocar. Amor, DJ é disso e é de eu sei que vão comandar. Vou amar só você. Dig, down, down, sou maluquinho com você. E o meu parceiro Ferro, ele é a sua primeira dama, fala Ferro. Casal que dá maior valor no croco. O gigante da Amazônia, o toca tudo do Pará. E já avisaram que sábado eles vão invadir o Paraclube. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Para de se esconder, sabe que serve. Yeah. Você já está em mim, sabe que é de verdade. Aqui. Tira essa solidão que habita em meu coração. Começa quarta-feira no Ponte. Na quarta referência. Quinta-feira tem Caribe. Sexta-feira, sexta toca top do Real. Sábado é baile do Presidente. Comigo, e domingo é Florentina. Me amar. Sou da equipe, eu que sou Luca. Alice, Juninho, Albertini, Josi, que eu não vou pedir pra sempre. E aí? Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Agora é Crocodilo Prime. Você quer um homem que te faça mulher. Animal toca tudo do Pará. Tarde demais, eu não vou mais permitir o teu olhar. E ele tá na área! Patrick Canelada do Crocodilo. Da RQZ, vamos disparar o sucesso? Vamos sim! Ao vivo do Bombinho! E aí, meu parceiro? Del do Bico do Animal. Cantando, vai! Pensando, eu não sei o que fazer, te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. Teu jeito de dançar benzinho me deixa louco. Molequinho de favela. Fazer amor, eu fico doido. Favelado. Cedinho aí, ó. Do Robby. E aí, Cristian Brito? Tá chegando a nova vinheta do Cristian Brito aí, prepara. Linda, NPC. Eu é isso. E banda Tentação Melody. Ah, prepare-se. Enquanto isso, é essa aqui mesmo. No máximo, Cristian Brito. Ele tá mil graus. Som da família Rock Show. Eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. Tô criado. Calma. Bora, Fagner. Bora, se miséria. Representando hoje carreira solo, hein, velho. Moleque. Vira safadinha. Vira safadinha. Vira safadinha. Tudo aí, ó. E aí, Lelo? Um abraço pra você. você do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E nosso amigo Vieira, Design Brasileira. Tá na área. Um abraço aqui do Dinho. Dinho. Não te viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi. Empresário Dentinho do Animal. Pensa solidão, por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que é mais? Faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você assim, ó. Pega a cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto. É doido, é muita onda. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que é mais? Amor, não faz assim, tem pena de mim. Pau, pescador, pau, pescador. Gordo e Dinho Pressão. No Gigante, a pressão é com eles. Ele comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, okay. Pau, pescador. Você que comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, o pescador do amor. Você que comanda o coração das superchanas. Tá, meu bem. I've been fucking hoes and popping pillies. Man, I feel just like a rock star. Do sal, tá todo mundo aqui, ó. Vai! Hoje eu vou pro rolê. Bora, Cristian Brito, já! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Ninguém segura aí agora, vai! É nesse vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim, lalalala, entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Olha o padre enquanto as meninas vai dançando, vai dançando. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Ela vai descendo, desce, desce, desce, desce, desce. Cavuca, cavucadão, toma, toma, toma, toma, toma, vai descendo até o chão. Assim, assim, ó. Fica de pica, de pica, de quatro, vai descendo, vai descendo. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer dar pra você, ela quer o seu gostado, ela quer dar pra você, ela quer o seu gostado, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, ela quer o seu gostado, ela quer dar pra você, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer dar pra você, mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra você, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. Dinho, pressa. DJ Lohan que tá tocando. doido. Hoje é rock doido. Toma rock doido. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que agora, fiel, vai. Um back de um dança. Metro, onde é? Mais pólvora. Hoje não. Bagulho doidou, meu irmão. Todos a bordo. Explode o bagulho. Mais pólvora. A Padania aprendeu a fazer caqueado. Vai, vai. Vai, vai. Ó, Cristiano, aprende de engraçado também. Bora, vai, vai. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ferro. Tem que aprender a ficar caqueado também, pô. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Só vou tocar a última e falou. No meu barraco, bota o colchão no chão e te taco, taco, saco. Bota o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco, taco, saco. Fica que brigava todo dia com a dona. Eu tiro o corpo toda semana. É. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. E o Lelo doido? Tu foi ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, Patrick. Vai jogar isso aí, desgraçado. Por nenhuma. Já, já fui feliz com ela. Tá atacada, tá? Ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E as petecas vem em mim. Que eu digo, rapaz? Já fui feliz com ela. Fiquei com ela. Esse é o Fábio Assunção da Terra Firme. Hoje eu sou favela. E as petecas vem em mim. Vem em mim. E aí, Felipe Augusto? Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. É agora, vai! Conhece, conhece. Olha aí, olha aí, ó. Ó, ó, faz, faz, faz o caqueado. Bora, pote, bora, pote, bora. Empresário Padre.